gente. Agora eu vou lá pro farol, se essa de cara ou coroa. Caramba, eu sou camaleão, o amor Oxalá abençoa. Tá combinado então, meu corpo é mar, eu navego no jeito do coração. As ondas percorrem teu viço, no brilho desse verão. Vem viver o verão, vem curtir Salvador, eu sou camaleão.